14º volume da obra. O encanto hoje está liquidado. Por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Chega de perder tempo com futilidades, com bobagens e asneiras, que eram o alimento quando estavam na categoria de animal racional. Na categoria de animal, de bicho, nada conheciam de realidade ou de verdade. Viviam todos enganados. Então, sim, está bem que vivessem como bichos, que vivessem dando valor àquilo que não tem. É o que o bicho faz. O bicho é inconsciente e, por ser inconsciente, dá valor àquilo que não tem valor, que é a matéria. Quais são os valores da matéria? Nenhum. A matéria surgiu do nada. E qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta valorizar o nada? Só mesmo um inconsciente é que vive dando valor àquilo que não tem valor. Só mesmo um inconsciente é que vai dar valor ao nada, como coisa que o nada tivesse valor. Pois se o nada por si mesmo se destrói, por nada ser. Hoje, conhecendo o seu verdadeiro mundo, tem que viver com toda a atenção e preocupação para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, libertos racionalmente, não são mais para viverem sonhando, sonhando como se estivesse na categoria de animal. Deixem o mal e abracem o bem. É do bem que todos precisam e necessitam, e não do mal. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. O livro racional. O livro do mundo racional. O livro do seu verdadeiro mundo de origem. É esse que você necessita, que você e todos precisam, para voltarem para o seu verdadeiro lugar, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Estavam aí, vivendo como animais, e agora todos sabendo, todos cientes do porquê estavam vivendo como animais. Então, sabendo que não são daí, que não pertencem aí, e conhecendo agora o seu verdadeiro mundo, o que devem fazer? Preocuparem-se com o seu verdadeiro mundo. Toda a atenção para o seu verdadeiro mundo. Vejam que luta para mostrar o seu ponto definido. Agora podem falar com o racional, porque conhecem o que é racional. Antes falavam em racional, mas não sabiam o que era racional. Falavam em racional inconscientemente. Não sabiam o que era racional, porque não conheciam a sua verdadeira origem. Não conheciam o seu mundo de origem, o mundo racional. Hoje, podem falar em racional porque conhecem o mundo racional. Antes, falavam em racional, mas não conheciam o que era racional, por estarem na categoria de animal racional. E como animal racional, não podiam conhecer o que era racional e o que é racional. Hoje, sabem e conhecem o que é racional. Podem falar o que é racional, escrever o que é racional e provar o que é racional. Vejam quanto tempo de lutas nas trevas, na categoria de animal, vivendo em trevas, falando como papagaio, por viverem na categoria inconsciente, na categoria de animal. Então, não passavam de verdadeiros papagaios, papagaios esses que perguntavam um ao outro: por que nós somos assim? E ninguém sabia responder: de onde nós viemos? E ninguém sabia responder: para onde vamos? E ninguém sabia responder: por que assim somos? E ninguém sabia responder: por que o mundo assim é? E ninguém sabia responder: qual a razão de nossa existência assim, como animal? E ninguém sabia responder: qual a razão da existência deste mundo? E ninguém sabia responder: se existe este mundo, é porque existe outro que deu consequência a este. E onde é esse outro mundo? E ninguém sabia responder. Não há efeito sem causa. Se existe este mundo que nós habitamos, é porque existe a causa. E ninguém sabia onde estava essa causa. Ninguém sabia responder. Ninguém sabia responder por que nascemos em cima desta terra e para que nascemos em cima desta terra. Ninguém sabia responder. Ninguém sabia responder o porquê da água, o porquê da terra, dos animais, o porquê dos vegetais. Ninguém sabia responder o porquê do sol, o porquê da lua, o porquê das estrelas, o porquê dos planetas. Ninguém sabia responder. Tudo se conservava em mistério. Era uma rocha indesvendável. Hoje, tão naturalmente, a solução de tudo isto, as respostas de todas essas perguntas e de outras mais. Hoje, tudo tão natural em suas mãos. Ninguém sabia responder coisa alguma de certo, coisa alguma de verdade. Viviam igual a outro animal qualquer, que nada sabe do porquê de sua existência. Viviam como um animal, como um papagaio bem falante, mas de certo não sabiam coisa alguma. Verdadeiros papagaios que somente sabiam o que aprendiam. Se aprendiam, sabiam. Se não aprendiam, nada sabiam. Verdadeiros papagaios, verdadeiros bichos que só aprendiam aquilo que era ensinado. Vejam quanta papagaiada. E por ser tudo uma papagaiada, que adiantava viver assim? Coisa alguma. Guerreando pelo nada, brigando pelo nada, lutando pelo nada, para tudo acabar em nada. Só mesmo um animal, um inconsciente, é que podia viver mal assim, dessa maneira. Por viverem mal, todos eram sofredores. Vejam o tempo de lutas perdidas, sem recompensa de espécie alguma. A vida do animal racional, a vida de brutos, a vida da lei do mais forte. Vejam quanta brutalidade, a multiplicação do sofrimento e a multiplicação da derrota de si mesmo, tornando-se todos guerreiros vencidos. Vencidos pelas lutas, vencidos pelas inconsciências, vencidos pelo mal de si mesmo, vencidos por viverem como animais. Sofreram muito para a lapidação do ser animal, por estarem na categoria de animal, na categoria inconsciente, é que nunca souberam o que é bom. Sempre todos tragados pelo mal, vítimas do mal e à procura do bem, falando no bem e vivendo o mal. Vejam o encanto pavoroso, o encanto que hoje está liquidado, por conhecerem o certo dos certos, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ao conhecerem o seu verdadeiro mundo, esse encanto ficou completamente liquidado. Liquidado porque descobriram que não são daí, que não pertencem a esse encanto, e sim ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, o encanto está liquidado pelo desencanto. Desencantaram o encanto. Desencantaram por conhecerem o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. No conhecerem o seu mundo, desencantaram-se desse mundo, mundo encantado de matéria, de sofrimento. Hoje, sabendo todos o porquê eram assim, sofredores. Eram assim, mas agora todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, eram, não vão ser mais como eram, porque sabem e têm certeza de que não vão mais nascer aí. Vejam a calamitosa vida do encanto, a calamitosa vida de escuridão, das trevas, porque só conheciam esse rincão de amarguras, que era esse mundo encantado. Hoje, todos desencantados por conhecerem o seu verdadeiro canto, o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos recebendo as orientações precisas do mundo racional. E o elétrico e magnético deixando de exercer as suas influências de animal, por estar desligado do aparelho racional, por o aparelho racional estar ligado ao mundo racional, ao seu mundo verdadeiro. Vejam, daqui para diante, que diferença todos vão fazer no desenrolar dos dias vindouros, porque vão ser orientados pelo seu mundo de origem. Tudo, então, começando a dar certo na vida de todos, porque todos querem acertar. Todos procuram o certo para viver bem, e todos viviam mal, por serem encantados pela matéria. Viviam para a matéria, eram materialistas, perdiam tempo com nada e sofrendo as consequências desse nada, iludidos com o nada, como coisa que o nada tudo fosse. Vejam quanto tempo de lutas sem proveito, por tudo ser aparência só, por tudo ser somente ilusão. Todos iludidos com a matéria, julgando que a matéria fosse o seu maior símbolo sobre todos os pontos de vista, porque só conheciam o mundo de matéria e só davam valor à matéria. Julgavam que o mundo fosse assim mesmo. Uns tantos ignoravam a existência do mundo que deu consequência a esse. Outros tantos já não ignoravam. Sabiam que se existe esse mundo de matéria, é porque existe outro que deu consequência a esse. Mas não sabiam onde era nem como era. Sabiam que existia um outro mundo que deu consequência a esse, mas não sabiam se comunicar com ele. Hoje está aí resolvido o problema crucial de todos que viviam agonizando, agoniados, para terem uma solução certa e definida dessa vida de matéria. Muitos não suportavam serem seres de matéria, como são, e diziam: não é possível, nós somos um aleijão desta natureza e não sabemos por que somos aleijados assim. Vivemos sem saber por que vivemos. Sofremos sem saber por que sofremos. E assim, muitos ficavam tristes de serem assim como são, imperfeitos, cheios de defeitos, e diziam muitas vezes: quando é que nós vamos descobrir por que assim somos? Quando é que nós vamos descobrir por que é que todos assim são? Quando é que nós vamos descobrir por que o mundo assim é? Chegará o dia porque não podemos e não aguentamos viver como vivemos, à mercê do sofrimento, à mercê deste desequilíbrio infernal, neste mundo de hipocrisia, de animal racional. Então, muitos meditavam sobre a solução de sua situação e, não se conformando de serem sofredores, diziam: eu faço tudo para não sofrer e sempre sofrendo. Todos fazendo tudo para o prolongamento de nossa vida e morremos sem querer morrer, muitas vezes no desabrochar da juventude. Esta vida é ingrata e não sabemos o porquê desta ingratidão. Esta vida é difícil de compreender. É difícil compreender o porquê desta vida. Esta é a agonia de todos. Não temos a quem pedir, não temos a quem implorar, porque se tivéssemos, o mal não existiria mais no mundo. Por não termos a quem pedir e não termos a quem implorar, é que o mal se multiplica cada vez a pior. Compreendemos esta vida. Estamos aqui, num beco sem saída, porque ninguém dá uma solução de onde viemos. Ninguém sabe responder para onde vamos. Estamos aqui perdidos e de algum lugar nós viemos parar aqui, mas não atinamos de onde viemos. Não somos daqui. É impossível que nós sejamos daqui, porque neste mundo de matéria tudo é contra nós e vivemos uns contra os outros. Não é possível. Nós viemos de algum lugar. Ficamos aqui perdidos e não encontramos mais a volta. Não sabemos como aqui viemos parar, porque não sabemos de onde viemos, mas de algum lugar viemos. E assim ficavam nisso, sem encontrar uma solução. Hoje, todos sabendo de onde viemos, como viemos, por que viemos, para onde vão, como vão e por que vão. Mas, quanto agonizaram nesse sofrimento que parecia que não tinha mais fim. Todos há muito à procura do princípio dessa vida, à procura do fim, e nunca encontraram. E diziam: nós não somos daqui, nós somos de fora, somos de algum lugar fora daqui deste mundo. Se nós fôssemos daqui, seríamos favorecidos por tudo deste mundo. E quando acaba, somos desfavorecidos de tudo. É uma luta, é uma guerra, é uma verdadeira consumição viver-se neste mundo de matéria. Mas tudo que tem princípio tem fim, e com o tempo a solução de algum lugar vai partir. A solução que precisamos de saber de onde viemos e para onde vamos. E hoje, tão naturalmente em nossas mãos, tão simplesmente a solução de tudo. Hoje, o término das agonias de todos, da aflição de todos, do desespero de todos, da inconsciência de todos, por conhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e terem a faculdade de comunicar com os habitantes do mundo racional, que são seus irmãos. Está aí a resposta. Agora sabem de onde vieram. Sabiam que eram de algum lugar fora desse mundo, mas não sabiam onde era esse mundo, o mundo que deu consequência a esse que habitam. Não há efeito sem causa. Se existe esse que habitamos, é porque existe outro que é a causa. Vocês pertencem a este outro mundo, que agora sabem onde é. Um dia vocês tinham que saber. Um dia tinha que vir ao nosso conhecimento. Está aí o conhecimento do outro mundo, o mundo verdadeiro do aparelho racional, o mundo racional. Muitos pesquisadores chegaram à conclusão real, mas não sabiam definir, divulgar, nem historiar, porque não dependia do animal racional descobrir a sua origem, por ser o animal um inconsciente. Então, está aí o porquê da existência desse mundo do fogo, do elétrico e magnético. Só mesmo de fora é que podia ser contado o porquê dele, o porquê da existência dele. Está aí, em mãos de todos, o porquê da existência do mundo de matéria. Muitos, no terem conhecimento do que estão lendo, do que estão sabendo, chorarão de emoção e dirão: tudo isto vem responder a tudo aquilo que eu pensava, as respostas todas certinhas que eu precisava. Hoje me considero salvo racionalmente, porque estou seguro pelo mundo que eu sempre imaginei que existisse. Hoje, aqui, tão naturalmente, estou tendo pleno conhecimento do mundo racional, da minha origem de aparelho racional. Hoje, estou com as respostas todas que eu precisava ter, as perguntas que eu fazia e ninguém sabia responder. Hoje, todas as respostas certas como eu imaginei, que algum dia tudo isto tinha que ter uma solução, porque a vida da matéria, a vida da destruição de si mesmo e de todos os seres, não podia continuar assim. Ia de pior para pior sempre, em multiplicações de pioras e de fracassos. Pela multiplicação da degeneração, pela multiplicação da poluição. Tudo cada vez mais fraco, mais podre, mais explorado, mais gasto e mais enfraquecido. Até que chegou o dia racional verdadeiro, com base e com lógica. Até que chegou o dia de eu encontrar todas as respostas que eu queria, que eu desejava, que eu imaginava, que eu precisava. Estão aqui no conhecimento racional. E assim, muitos emocionados de satisfação, impressionados com tudo certinho, conhecendo o que pensavam de que um dia seria esclarecido. Vejam a agonia dos grandes pesquisadores da existência da vida e do mundo. A vida da matéria, por ser uma vida cheia de dúvidas, tinha que chegar mesmo a esta conclusão, porque a verdadeira vida não podia ser essa. Não tinham com que se basear. Não tinham base e não tinham lógica. Viviam na base das experiências, experimentando sempre, em experiências sempre, em pesquisas sempre, para acertar ou não. Isso era uma angústia chocante que permanecia entre muitos e que fazia, muitas vezes, a pessoa ter desânimo de viver e dizer: como é que podemos viver certos se vivemos de aventuras? Aventurando para ver se dá certo ou não, para ver se acerta ou não. E acertar o quê? Se nós não sabemos o porquê de nossa existência, se o porquê de nossa existência não está certo, como é que vamos viver à procura do certo se nós não conhecemos o certo? Estamos aqui fazendo o papel de grandes idiotas, de quem está variando tanto que não dá mais conta de si mesmo. Muitos pesquisadores chegavam a este ponto e diziam: o desequilíbrio tem que permanecer em todos enquanto não soubermos de onde viemos e para onde vamos. Enquanto não soubermos a nossa verdadeira origem, enquanto não soubermos o nosso verdadeiro mundo. Não somos daqui, deste mundo. Nós, aqui neste mundo, não temos coisa alguma para nos basearmos. Não sabemos de que foi a nossa origem e de que foi a origem de todos. Vivemos uma vida que não temos base para deduzir o porquê dela, Não temos lógica. Aventuramos sempre para acertar ou não. Esta é uma vida de verdadeira consumição. Consumição esta que até hoje vivemos cada vez pior, à procura sempre do melhor. E o pior sempre se multiplicando, principiando pela nossa degeneração. Porque tudo que se multiplica degenera e enfraquece, e com o tempo está visto que desaparece. Com o tempo, deste jeito, nós vamos desaparecer pela multiplicação da degeneração. Tudo vai minguando, por ir se degenerando e se multiplicando cada vez mais fraco, por isso degenerando até todos se extinguirem em nada. Tudo que se multiplica enfraquece, diminui e desaparece. Então, a tendência é o desaparecimento da humanidade. Como vamos dar jeito nisto? Como vamos dar solução nisto se ninguém encontra jeito, se ninguém encontra solução? Nós não sabemos o que somos e o porquê assim somos. Então, a agonia de muitos era desoladora, com o conhecimento e a preocupação da degeneração. Tudo que degenera enfraquece, por se degenerar, multiplica-se e, com o tempo, desaparece. Então, vinha a extinção dos seres pelo progresso da degeneração, e a preocupação de muitos pesquisadores da vida era essa. Daí, o desespero de não encontrarem uma solução para provarem o desaparecimento dos seres, que pelo progresso da degeneração e a multiplicação da degeneração eram cada vez mais fracos, cada vez mais diminuídos, diminuindo até desaparecer. O desespero dos pesquisadores, com suas experiências, fazia com que vivessem agonizando e dizendo: esta vida não vale nada. Nós não sabemos o porquê deste nada. Ninguém nos dá uma solução deste nada ou do porquê deste nada. Vamos vivendo assim, cada vez de pior a pior. Vai tudo, com o tempo, acabar em nada. Então, a preocupação das experiências era descobrir a verdadeira origem. Lutaram muito e nunca conseguiram, porque não dependia do animal, que era inconsciente, descobrir o porquê está nesta categoria de animal. Este conhecimento só podia vir de fora, só podia vir do mundo racional, do mundo verdadeiro, do aparelho racional. Quanto tempo de lutas perdidas nessa guerra! A procura do verdadeiro saber, do porquê do ser animal e do porquê do mundo racional. Agora, todos vão deixar de se preocupar, vão deixar de viver de ilusões, igualmente a um outro animal qualquer, que só quer comer, dormir, trabalhar e passear, numa verdadeira vida de bicho. O bicho é que não quer saber de coisa alguma, quer saber somente da matéria. Tendo comida, dormida, passeio e trabalho, o bicho está acomodado. Mas nem todos pensam como bichos, nem todos são iguais. Uma infinidade se preocupando com a solução de conhecer a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro ser. Vejam quanta inconsciência, quanto sofrimento e quanto tormento na vida do encanto. O encanto perigoso, porque é pavoroso viver assim, sem saber por que viviam. Vivendo igual ao animal, sem saber por que vive. Tem vida, mas não sabem o porquê da vida. Para os que pensam assim, é muito desagradável viver sem saber o porquê vive. Ter vida sem saber o porquê da vida. Sofrer sem saber o porquê do sofrimento. Morrer sem saber o porquê da morte. Ter a sua origem sem saber o porquê da sua origem. É muito triste, igual ao animal irracional, que coisa alguma de sua existência conhece. Muitos, tristemente, vivendo e lutando com as pesquisas, vivendo a vida inteira em experiências, estudando noite e dia para encontrar uma solução, e sempre na mesma, a dizer: estes mistérios deste mundo não há quem possa desvendá-los. E hoje, a solução em mãos de todos, a satisfação geral do animal racional e do aparelho racional. Hoje, muitos chorando de alegria, muitos chorando de emoção, por encontrarem divulgado e definido tudo aquilo que pensavam, o princípio e o fim da existência do mundo da matéria, das ilusões materialistas.